fazer café. E ninguém reclama do meu cafuné. Mas artista é o caralho, é o caralho. Eu sou bom de bola, jogo com calor, canto na viola, sempre com amor. Mas artista é o caralho, é o caralho. Canto no banheiro sem vacilação, já ganhei dinheiro na televisão. Fazer poemas em papel de bar. Mas artista é o caralho, é o caralho. Já entrei na lista de uma tal mulher que é capoeirista e tem samba no pé. Mas artista é o caralho, é o caralho. Mas artista é o caralho, é o caralho. Fazer poemas em papel.